Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar hoje com a leitura das meditações, sempre lembrando que a perspectiva com que nós fazemos esse exame não é discutir a filosofia de René Descartes, mas analisar esse texto como um documento psicológico. E a razão pela qual nós procedemos assim é porque o próprio autor apresenta estas meditações como se fosse uma narrativa autobiográfica. Portanto, a recordação de uma sequência de fatos que aconteceram realmente a ele, ou que pelo menos ele pede que o autor presuma que esses fatos aconteceram realmente. Então, antes de nós podermos abstrair dessa narrativa uma filosofia, uma doutrina de René Descartes, nós temos que ler o texto ao pé da letra, tal e como ele se apresenta. Curiosamente, eu nunca encontrei, dentro da imensa bibliografia cartesiana que existe, eu não encontrei ninguém que examinasse isto desta maneira. Né? Mesmo aqueles que ressaltam o caráter de depoimento das meditações, não chegam a examinar linha por linha neste sentido, como nós estamos fazendo. Então, como seria o método de fazer isso? Bom, é como você lê qualquer outra autobiografia, sobretudo uma autobiografia interior, quer dizer, uma narrativa de estados interiores, estados psicológicos, que foram vivenciados por uma pessoa real e que nós só podemos compreender por empatia, isso é, tentando revivenciar imaginariamente aquilo que ele disse que se passou com ele. Sem isso, nós não entendemos narrativa nenhuma, não só autobiográfica, como, quer dizer, qualquer narrativa ficcional, ou uma peça de teatro, coisa assim. Quer dizer, se não procedemos como se aquilo que está sendo narrado fosse uma sequência de experiências imaginárias nossas, então, evidentemente, não entendemos nada. Tá certo? Então, no caso, como é o indivíduo falando dele mesmo, então nós temos que fazer de conta que nós somos René Descartes e tentar refazer a experiência por nós mesmos para ver o que acontece. Claro que isso deve ser feito, vamos dizer, com toda a ingenuidade e sem nenhuma tentativa de discutir filosoficamente o que ele está dizendo. Né? Embora nós usemos aqui conceitos filosóficos para fazer a nossa análise, conceitos e instrumentos e métodos filosóficos, não, o propósito final não é uma discussão teórica, mas a revivescência de uma experiência interior e análise dessa experiência. A análise visa, em primeiríssimo lugar, a distinguir duas coisas: a narrativa escrita e a sequência de fatos. Embora a narrativa escrita seja, se apresente como se fosse um retrato, um desenho da sequência de fatos, é óbvio que as duas coisas não coincidem totalmente, tá certo? Então, nós sabemos que, por melhor que seja o narrador, tem alguns pontos onde a narrativa pode não reproduzir exatamente aquilo que sucedeu. Tá certo? E na tentativa de reviver essa experiência, nós acabamos percebendo essa diferença. Tem pontos onde ele diz que as coisas se passaram assim, assim, assado, mas quando você tenta reviver aquilo, você diz: não, não pode ter sido, deve ter sido alguma outra coisa parecida, né, que ele está expressando verbalmente de uma certa maneira, mas que não pode ter sido exatamente assim. E eu acho que é justamente por este modo que nós vamos chegar à compreensão mais profunda, não da doutrina filosófica, mas da experiência cognitiva de René Descartes. Experiência cognitiva que, quaisquer que tenham sido os seus efeitos históricos, benéficos ou desastrosos, é uma coisa cuja importância nós não podemos negar, porque ela cria uma espécie de modelo que será repetido, não só na própria filosofia, mas que vai se espalhar por toda a cultura ocidental, e que vai ser uma das forças básicas na criação do chamado individualismo moderno. Né? Quer dizer, o individualismo significa encarar tudo desde o ponto de vista dessas unidades independentes, que são os indivíduos humanos, e encarar as demais realidades como se resultassem, vamos dizer, de uma soma ou de uma agregação de ações individuais. Bom, é uma possibilidade, certo? É um método, não deixa de ser um método, e às vezes funciona. Também se pode encarar as coisas de uma outra maneira, você tendo uma ideia de aproximada, vamos dizer, de totalidade universal, certo? E encarando os indivíduos como se fossem expressões dessa totalidade. Né? O individualismo, nesse sentido, é sem dúvida uma característica do pensamento ocidental, pelo menos até o começo do século XX. Então, como René Descartes deu um passo importante na constituição deste elemento da cultura ocidental, então não podemos negar o papel central que ele teve. Também nós devemos lembrar o seguinte, que tem algumas coisas aqui que ele está examinando pela primeira vez, quer dizer, uma experiência cognitiva muito peculiar, muito, muito estranha, inusitada naquela época. E eu acho natural que o indivíduo não tivesse os instrumentos narrativos suficientes para dizer o que ele estava querendo dizer, para contar o que havia se passado. Mas nós não podemos esquecer que o treinamento René Descartes não foi um treinamento literário, foi um treinamento filosófico. Embora Descartes seja um grande escritor, é até lamentável a gente ter que ler nessa tradução, porque no original francês essa coisa é tão, tão bonita, né? tão elegante, tão bem montadinha, que a gente vê a desgraça que os caras fizeram aqui. Não que esteja inexato, não está inexato, mas não soa bem, não tem a música, né? O que é um elemento importante da narrativa. Então, para aqueles que leem francês, eu sugiro que, claro, leiam no original se puderem. E os que puderem ler latim, melhor ainda, né? Então, o domínio que esse homem tem no latim é uma coisa absolutamente extraordinária, que não era incomum na época dele. Muito bem, nós estamos aqui na terceira meditação, no parágrafo 10, né, da edição que nós estamos usando. E ele está dizendo, então, que vai examinar as ideias que lhe passam pela cabeça. E ele tinha dito no parágrafo 6 que dessas ideias, algumas se apresentam como imagens de coisas. Na hora que ele pensa, uma casa, um homem, um bode, uma montanha, né? Ou mesmo coisas imaginárias como um dragão, um duende ou coisa assim. E que outras são coisas que se passam dentro do próprio espírito dele, das quais alguns eles são chamados vontades, outras afecções ou sentimentos, ou seja, chamados juízos, quer dizer, juízos são proposições, são afirmações, né? E ali no parágrafo 10, ele vai dizer: ora, dessas ideias, umas me parecem ter nascido comigo, outras ser estranhas e vir de fora, e outras ser feitas e inventadas por mim mesmo. Quer dizer, algumas ideias nasceram com ele, né? Desde sempre. Eu suponho, por exemplo, que ele se refira aos princípios elementares da lógica, né? Que ele não inventou e nunca teve que pensá-los expressamente, mas começou a usar instintivamente desde o começo. Então, nasceu com ele, são ideias inatas. Outras vêm de fora e outras foi ele mesmo que inventou. Pois que eu tenha a faculdade de conceber o que é aquilo que geralmente se chama uma coisa, ou uma verdade, ou um pensamento, parece-me que não o obtenho em outra parte, senão da minha própria natureza. Mas se ouço agora algum ruído, se vejo o sol, se sinto o calor, Até o presente, julguei que esses sentimentos procediam de algumas coisas que existem fora de mim. Então, parece-me que as sereias, os hipogrifos e todas as outras quimeras semelhantes são ficções e invenções do meu espírito. Mas também, talvez eu possa persuadir-me de que todas essas ideias são do gênero das que eu chamo estranhas, ou seja, pode ser que a ideia da sereia ou do dragão também tenha vindo de fora. E que vem de fora, ou que nasceram comigo, ou ainda que foram todas feitas por mim. Ou seja, não tem muito jeito de discernir se as ideias que lhe parecem vir de fora também não foram inventadas por ele mesmo, né? Pois ainda não lhes descobri claramente a verdadeira origem. E o que devo fazer, principalmente neste ponto, é considerar, no tocante àquelas que me parecem vir de alguns objetos localizados fora de mim, quais as razões que me obrigam a acreditá-las semelhantes a esses objetos? Ou seja, se eu penso um bode, por que que eu acredito que isso é semelhante a um bode, né? A transmissão está sendo interrompida por esses anúncios ou não? Ah, então se para alguém aí a transmissão está sendo interrompida por anúncios no Ustream, vocês têm que instalar o Adblock. Eu mesmo não instalei, então de repente some tudo aqui e aparece um anúncio. Então, diz ele, o problema é saber, com relação àquelas ideias que ele imagina virem de fora, por que que ele acredita que elas são semelhantes a algo que existe fora? A primeira dessas razões é que me parece que isto é ensinado pela natureza. E a segunda, que experimento em mim próprio que essas ideias não dependem, de modo algum, da minha vontade, pois a miúde se apresentam a mim malgrado meu. Como agora, quer queira, quer não, eu sinto calor, e por esta razão, persuado-me de que este sentimento, ou esta ideia de calor, é produzido em mim por algo diferente de mim mesmo. Então, bom, tem duas razões pelas quais ele acredita que as ideias de coisas externas são realmente semelhantes a coisas externas, né? O primeiro é que ele diz que isso lhe parece natural, né? Quer dizer, essas ideias vêm acompanhadas naturalmente da crença de que refletem algo do exterior. E a segunda é o seguinte, ele não se lembra de tê-las produzido. Né? Por exemplo, se ele vê uma montanha, ele não se lembra de ter criado essa ideia de montanha, mas aquilo se imprimiu nele, independentemente da vontade dele. Ou, como o exemplo que ele dá, a temperatura, ele sente calor sem que ele mesmo tenha produzido a sensação de calor. Né? E nada vejo que me pareça mais razoável do que julgar que essa coisa estranha envia-me e imprime em mim a sua semelhança mais do que qualquer outra coisa. Agora, é preciso que eu veja se essas razões são suficientemente fortes e convincentes. Quando digo que me parece que isso me é ensinado pela natureza, entendo somente por essa palavra natureza uma certa inclinação que me leva a acreditar nessa coisa, e não uma luz natural que me faça conhecer que ela é verdadeira. Ele está distinguindo o que é natureza, o que é luz natural. A luz natural seria a razão, a inteligência, a consciência, etc., etc., né? Então, por exemplo, quando você vê que 2 mais 2 são 4, ele diz, é uma luz natural que me mostra que isto é verdadeiro. Ora, quando eu recebo as imagens das coisas, eu recebo somente essas imagens e não a convicção espontânea de que ela é verdadeira. Não é isto? Mas aí nós temos aí um problema. A luz natural só pode me mostrar como verdadeiro a conclusão de um juízo, de algo que eu pensei. Ou seja, a razão só pode me mostrar a veracidade daquilo que é racional e não daquilo que é da experiência. O que vem da experiência vem apenas como experiência ou como coisa ou como fato, não vem como verdade. Ou seja, não vem acompanhado de uma afirmação. Né? Quando você vê um bode, né, o bode não está dizendo para você, eu estou aqui. Ele simplesmente está ali, ele não está afirmando nada. Então, você tem esses dois modos de acesso à realidade. Você tem um modo experiencial, por assim dizer, que é constituído apenas da presença de dados empíricos, e você tem um modo racional, que é constituído do sentimento de veracidade que você tem quando a conclusão de um juízo decorre necessariamente das suas premissas, sem que possa ser de outra maneira. O que Descartes está fazendo aqui? Ele está cobrando dos dados experienciais um tipo de veracidade que é próprio da verdade racional e não da simples presença empírica. Não é isso? Então, nós poderíamos usar o mesmo critério, vamos dizer, duvidar de tudo que não está suficientemente provado e perguntar, mas por quê? Os simples dados da experiência deveriam vir acompanhados da sua própria certeza racional. Se eu mesmo estou dizendo que esses dados parecem vir de coisas externas e a certeza racional vem do meu próprio pensamento. Por que que a coisa que vem por um canal deveria vir acompanhada de um tipo de certeza que eu só posso obter por outro canal? Está entendendo? Então, o que ele está fazendo, vamos dizer, é submeter um tipo de ideias a uma modalidade de julgamento que ele mesmo sabe que se aplica a outro tipo de ideias. Então, o que ele chama de luz natural, ou seja, a razão, a inteligência, só pode conferir veracidade àqueles pensamentos que ela mesma gerou, porque é da coerência interna desses pensamentos que ela tira a sua veracidade. Então, quando você faz um silogismo, premissa maior, premissa menor, consequência, bom, você que pensou as três coisas, e o que você chama de veracidade, né, senão a coerência interna de um pensamento com o outro. E você vê que um pensamento está contido implicitamente no outro. Tá certo? E, portanto, se um é verdadeiro, o outro também é verdadeiro. Na verdade, todo mundo desses pensamentos que ele diz que conhece por luz natural ou pela razão, ele em si mesmo não tem nada a ver com a veracidade, ele tem apenas a ver com a forma ou com a coerência interna. O conjunto inteiro do pensamento lógico não pode afirmar a veracidade de nada, porque tudo ali não passa de uma relação entre premissa e consequência. Ou seja, a veracidade de um juízo, logicamente falando, não passa da sua coerência interna. E se você fizer uma série de raciocínios absolutamente sem conteúdo, não é isso? Como, por exemplo, se você disse, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. O que é A, o que é B, o que é C? Você não tem a menor ideia. Você sabe apenas a relação entre esses elementos. Tá certo? Então, você sabe a veracidade dessa relação, mas essa é uma veracidade interna que independe do que sejam esses três elementos e independe deles serem verdadeiros ou falsos. Não é isso? Então, eu digo assim, se os dragões são latas de sardinha e as latas de sardinha são cachorros, então os dragões são cachorros. Esse é um raciocínio perfeitamente lógico. Não é isso? E a veracidade, entre aspas, dele consiste apenas na sua coerência interna. Então, é uma coisa que eu me pergunto, por que que Descartes foi se lembrar de pedir aos dados dos sentidos um tipo de coerência formal que é próprio somente dos juízos lógicos. Não é isso? Para isso seria necessário que esses dados dos sentidos fossem, por sua vez, afirmações e juízos, mas eles não são, eles são apenas coisas. Os antigos lógicos chamavam isso aí de a simples apreensão. Quer dizer, como você vê, você pensa ou vê um bode, um poste, uma tartaruga, um sapo. Né? Você não está afirmando nem negando nada, você está apenas apresentando a você mesmo, né, uma certa ideia. Então, se você nada afirmou nem negou, daí os antigos lógicos diziam, não existe veracidade nem falsidade na simples apreensão. Mas, quando você se coloca na perspectiva de Descartes, ele diz, olha, a ideia que eu tenho de tal objeto deve coincidir com o objeto externo, então ele está supondo que esta ideia traz em si uma afirmação. Quer dizer, se eu vejo, tenho na minha retina a imagem, né, de um bode, está ali contida implicitamente a afirmação de que este bode corresponde a um ente do mundo real. E é esta afirmação, então, que ele está querendo colocar em exame para ver se ela procede ou não procede. Tá certo? Então, a ideia de que a simples percepção, ou ideia, como ele a chama, contém uma afirmação implícita, é absolutamente necessária para que ele possa submeter os dados dos sentidos a um tipo de exame que normalmente só se faz com os raciocínios lógicos, né? Ora, essas duas coisas diferem muito entre si, pois eu nada poderia colocar em dúvida daquilo que a luz natural me revela ser verdadeiro, assim como ela me fez ver há pouco, que do fato de eu duvidar podia concluir que existia. Ou seja, na verdade, quando ele se refere ao cogito ergo sum, ele está dizendo, se eu duvido, eu penso, então para isso eu tenho necessariamente que existir, aí evidentemente há uma premissa lógica de que aquilo que não existe nada faz, e como o pensar é fazer alguma coisa, então evidentemente aquele que pensa existe. É um exame puramente lógico, na verdade, né? Não é, ele não precisa, vamos dizer, de uma constatação experimental disso. Quer dizer, é o tipo de raciocínio que também se pode fazer hipoteticamente. Quer dizer, se eu pensasse, eu existiria, né? Porque pensar é agir e só aquilo que existe age. Quer dizer, ele não precisaria fazer esse raciocínio voltado para a realidade dele mesmo. Ele poderia fazer esse raciocínio em modo puramente hipotético e funcionaria do mesmo modo, né? Então, o que ele diz, quando ele diz, o que a luz natural me revela, eu não posso negar, nós não podemos esquecer que o que essa suposta luz natural revela nele são somente relações lógicas, somente relações formais. Porque para que dessas afirmações, desses juízos da luz natural, que para que esses juízos contivessem algo de conteúdo fático, de conteúdo real, seria preciso que eles se referissem a algo que está fora do pensamento. Né? E daí, no caso, eles dependeriam do quê? Das chamadas ideias que vêm de fora. Então, note bem, o que confere veracidade aos juízos racionais é a sua coincidência com algo que não é juízo racional, mas que é dado da realidade, que é dado empírico. Não é isto? E ele está aqui invertendo o processo. Ele está querendo fazer com que o critério racional confira validade ao dado empírico. É claro que é uma operação muito, muito difícil. Não é isso? Então, é como se ele tivesse, vamos dizer, criar uma dificuldade para vender facilidade. Não é isso? E eu não tinha em mim outra faculdade ou poder para distinguir o verdadeiro do falso que me possa ensinar que aquilo que essa luz me mostra como verdadeiro não o é e na qual eu possa me fiar tanto quanto nela. Ou seja, ele, acima da luz natural, eu não tenho outra faculdade que possa arbitrar essa questão. Mas, no que se refere a inclinações que também me parecem ser para mim naturais, notei frequentemente, quando se tratava de escolher entre as virtudes e os vícios, que elas não me levavam menos ao mal do que ao bem. Eis porque não tenho motivo de segui-las tampouco no referente ao verdadeiro e ao falso. Então, olha, aqui também se introduz uma outra ambiguidade. Porque ele diz, eu não tenho uma faculdade acima da luz natural. Tá certo? Porém, a natureza, às vezes, infunde em mim desejos que eu mesmo acho que são errados. Portanto, eu também não posso me fiar na natureza. Mas espera aí. Ele está se referindo à natureza ou à luz natural? Eu achei isso um dos parágrafos mais obscuros do texto, porque ele está falando da luz natural, distinguindo-a da natureza. Lá em cima ele disse: entendo por essa palavra natureza uma certa inclinação que me leva a acreditar nessa coisa, e não uma luz natural que me faz conhecer que ela é verdadeira. Então, natureza é inclinação espontânea dele próprio. E luz natural é aquilo que lhe revela a verdade. Mas, em seguida, ele diz que não tem nenhuma faculdade acima da luz natural, mas, no que se refere a inclinações que também me parecem ser naturais, elas às vezes lhe infundem desejos e inclinações que ele próprio acha que são erradas. Então, aqui vamos deixar essa dúvida no ar e voltaremos a ela depois. E quanto à outra razão, segundo a qual essas ideias devem provir de alhures, porquanto não depende da minha vontade, tampouco acho mais convincente. Ou seja, primeiro ele examinou os dois motivos para crer que as ideias de coisas externas coincidem com as coisas externas. Primeiro, a natureza. Né? É natural, é espontâneo pensar assim. Segunda razão. Essas ideias devem vir de fora porque não dependem da minha vontade, não sou eu que as estou criando, pelo menos deliberadamente. Tampouco acho mais convincente, pois, da mesma forma que as inclinações de que falava há pouco se encontram em mim, não obstante não se acordarem sempre com a minha vontade, e assim talvez haja em mim alguma faculdade ou poder próprio, para produzir essas ideias sem auxílio de quaisquer coisas exteriores, embora ela não me seja ainda conhecida, como com efeito sempre me parece, até aqui, que, quando durmo, elas se formam em mim sem a ajuda dos objetos que representam. Em suma, como diz, às vezes eu tenho desejos que são contrários à minha própria vontade. Então, evidentemente eu os estou criando, mas os estou criando contra mim mesmo. Então, evidentemente, existe em mim uma faculdade misteriosa, que me faz, por assim dizer, querer o que eu não quero. Então, do mesmo modo, passando da esfera volitiva para a esfera cognitiva, é possível que haja em mim uma faculdade que está produzindo as imagens destes objetos, sem que eu tenha a consciência de produzi-los. Então, o argumento de que essas ideias devem coincidir com objetos externos, porque eu não as produzi, também não é inteiramente fiável, eu posso tê-las produzido sem perceber. E, enfim, ainda que eu estivesse de acordo que elas são causadas por esses objetos, não é uma consequência necessária que eles devem ser semelhantes. Pelo contrário, notei a miúde, em muitos exemplos, haver uma grande diferença entre o objeto e sua ideia. Como, por exemplo, encontro em meu espírito duas ideias do sol que são inteiramente diversas. Uma toma sua origem nos sentidos e deve ser colocada no gênero daquelas que, eu disse acima, provinem de fora, e pela qual o sol me parece extremamente pequeno. Ou a outra é tomada das razões da astronomia, isto é, em certas noções nascidas comigo, ou enfim, é formada por mim mesmo, de qualquer modo que seja, e pela qual o sol me parece muitas vezes maior do que a Terra inteira. Então, opa, essa diferença é muito simples. A ideia perceptiva do Sol, a ideia sensitiva do Sol, o mostra como pequeno e afastado. Tá certo? Mas o Sol da astronomia, ele não é obtido pelos sentidos. Ele é um objeto racional, obtido por uma série de medidas e comparações e construções racionais. Tá certo? Então, é verdade que eu tenho duas ideias do Sol, que essas ideias são diferentes. Porém, não, as duas não vêm pelos sentidos, vêm por fontes completamente diferentes. Não é isso? Então, seria o caso de dizer: por que a ideia, onde a percepção sensível do Sol deveria coincidir exatamente com a ideia astronômica? Se a ideia astronômica é construída por mim mediante comparações, medições, etc., etc., então ela não é uma percepção de maneira alguma. Ela é um conceito. Mesmo? Então, nós temos uma percepção do Sol como distante e pequeno, e nós temos um conceito do Sol como um astro muito maior do que a Terra. Tá certo? Mas nós, pergunto eu, nós poderíamos ter a percepção do Sol como muito maior que a Terra? Para isso precisaríamos ver o Sol de perto, estaríamos torrados. Né? Então, da onde lhe veio a ideia de que ele deveria cobrar das percepções sensíveis o mesmo tipo, vamos dizer, de exatidão matemática que podem ter os conceitos, quando nós sabemos que isso é absolutamente impossível. Então, nós podemos dizer, nós temos uma ideia de René Descartes a partir do que ele escreveu, da documentação existente, etc., etc., mas, por outro lado, nós sabemos que existia um sujeito fisicamente real chamado René Descartes e um não coincide perfeitamente com o outro. Né? Eles falam, mas eles não podem coincidir. Porque a experiência sensível que eu tivesse de um sujeito chamado René Descartes eu mostraria somente em certos momentos, ou ele está sentado, andando, ele está falando comigo ou com outra pessoa, está dormindo, etc., etc. E eu não poderia ver neste indivíduo chamado René Descartes, ver fisicamente todas as ideias que ele me transmitiu por escrito e que foram sendo acumuladas ao longo de uma imensa tradição. É exatamente a mesma coisa. Então, o que eu vejo de René Descartes, o que eu poderia ver se estivesse lá é uma coisa, e o que eu sei dele, por outros meios, por meios intelectuais, é outra coisa completamente diferente. Então, quando ele cobra isso das imagens do Sol, a comparação é altamente forçada. Então, de novo, vamos dizer, é o eu pensante cobrando das coisas sensíveis aquilo que elas, por definição, não podem dar. Não é isso? Então você vê que há aí, vamos dizer, uma espécie de vontade, né, deliberada de levar essa experiência às suas últimas consequências, ainda que a custo de algumas comparações hiperbólicas como essa. Né? Por que que o Sol que eu vejo não é tão grande quanto o Sol que eu conheço pela astronomia? Ou seria assim, por que que, né, o gato que eu vejo não coincide com o gato que eu conheço pela zoologia, pela fisiologia do gato, etc., etc., etc.? Então, por exemplo, eu lembro assim, a descrição que Aristóteles faz da embriologia do gato, que até hoje é considerada a descrição mais perfeita que já se fez. Né? Quer dizer, a formação do embrião no ventre da gata. Né? Eu digo, muito bem, eu posso fazer essa descrição, mas eu não posso ver esse embrião, eu não posso ver o desenvolvimento do embrião. Eu só posso vê-lo num determinado instante. Né? Então, se o embrião está com uma semana, então ele não está com 3 semanas. Eu não posso ver os dois ao mesmo tempo. Isso é contraditório com as condições básicas da própria percepção sensível. Então, isso o que ele está perguntando é o seguinte, por que quando eu vejo um gato, tá certo? Eu não vejo simultaneamente todas as fases do embrião do gato? Bom, porque a simultaneidade de todas as fases é um conceito contraditório, né? Simultaneidade de todas as fases só pode dizer como conceito e não como realidade. Senão, não seriam fases. Fases são aquilo que se desenrola no tempo. Se desenrola no tempo, não pode estar na simultaneidade. Então, eu estou dizendo isso, sempre assim, eu ressalto, vamos dizer, o caráter artificial, forçado, hiperbólico da experiência que ele está querendo fazer. Ele sabe que é hiperbólico. Ele sabe que ele está, de certo modo, exigindo o impossível. Né? Mas justamente por estar exigindo o impossível, bom, nós temos que distinguir a cada momento os dois níveis desse discurso. O nível narrativo, né, e o nível lógico. E eles aparecem mesclados o tempo todo. Ou seja, há uma sequência de experiências que ele diz que teve. E há a estrutura do raciocínio que ele está fazendo. Há uma ordem narrativa e uma ordem lógica. E o tempo todo ele mescla as duas. E nós é que temos que separar essas duas coisas. Tudo isso me leva a conhecer suficientemente que até esse momento não foi por um julgamento certo e premeditado, mas apenas por um cego e temerário impulso, que acreditei haver coisas fora de mim e diferentes do meu ser, as quais, pelos órgãos de meus sentidos ou por qualquer outro meio que seja, enviam-me suas ideias ou imagens e imprimem em mim suas semelhanças. Ou seja, se eu acredito que existem coisas fora de mim, é por uma crença cega, vamos dizer, ou por um impulso natural, e não por uma certeza racional. Mas, repito, toda certeza racional é de ordem puramente lógico, formal. Não se refere jamais a nenhum ser real. Não há um só pensamento lógico que por si mesmo possa provar a existência de alguma coisa. Ele só pode provar relações lógicas. Então, portanto, para o conhecimento do mundo real, nós dependemos da experiência sensível. Tá certo? E é articulando a experiência sensível com o pensamento racional que nós podemos estender o conhecimento que nós temos das coisas para além daquilo que os dados dos sentidos nos informam no momento. Não é isso? Então, por exemplo, se eu vejo uma gata com um barrigão, sei que ela está cheia de gatinhas e que dali um tempo vai nascer os gatinhos. Não vai nascer um sapo, não vai nascer um elefante e, sobretudo, não vou nascer eu. Não é isso? Eu não posso ver isto. Eu só vejo a gata grávida, não vejo mais nada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando os dados dos sentidos como premissas de raciocínio que eu faço. Mas eu só posso usá-los como premissas se eu os tomar como verdadeiros. Não é isso? Portanto, todo o universo do conhecimento depende disso, quer dizer, dados dos sentidos que você toma como premissas de raciocínio. Então, você os transforma em... transfigura, por assim dizer, em afirmações e os articula, logicamente, com outras premissas e tira conclusões que, idealmente, se aplicam a dados do mundo real. Mas essa articulação nunca é perfeita. Por quê? Os dados dos sentidos sempre se apresentam a mim como fatos concretos. O que é o fato concreto? É o fato composto da multidão dos elementos essenciais e acidentais que o compõem. Não é isso? Por exemplo, a gata está em cima da mesa. Ou ela está no chão, ou ela está no sofá, ou ela está em algum lugar. Voando aqui não está. Então, nenhuma dessas posições em que a gata está pode ser deduzida da sua essência de gata. Não é isso? Esse é um dado de experiência. E tudo o que eu raciocino é na base de conceitos gerais que nada me dizem sobre o fato concreto. Para eu poder raciocinar sobre uma coisa, eu preciso abstrair o seu conceito essencial, separando dos elementos acidentais e passo a raciocinar só com o conceito essencial. Não é isso? Portanto, as conclusões do meu raciocínio só se aplicam a esquemas gerais que idealmente são compatíveis com uma multidão de situações acidentais, mas que não contém nenhuma delas na definição. Situações acidentais que, portanto, eu só poderei conhecer por novas experiências sensíveis. Não é isso? Então, aqui o que ele está exigindo é que a experiência sensível lhe forneça o mesmo tipo de certeza formal que ele obtém dos raciocínios. Na mesma medida, ele está exigindo que os raciocínios tenham, vamos dizer, o mesmo tipo de presença sensível que tem os objetos do mundo físico. Você vê que é, um hiperbolismo monstruoso. Tá certo? Mas ainda há uma outra via para pesquisar se entre as coisas das quais tenho em mim as ideias, há algumas que existem fora de mim, a saber, caso essas ideias sejam tomadas somente na medida em que são certas formas de pensar, não reconheço entre elas nenhuma diferença ou desigualdade e todas parecem provir de mim de uma mesma maneira. Mas considerando-as como imagens, dentre as quais algumas representam uma coisa e outras uma outra, é evidente que elas são bastante diferentes entre si, ou seja, enquanto experiências que ele tem, são todas iguais. Mas, por outro lado, elas são, na medida em que representam diferentes objetos, elas divergem entre si também. Pois, com efeito, aquelas que se me representam substâncias, são sem dúvida algo mais e contêm em si, por assim falar, mais realidade objetiva. Isto é, participam, por representação, num número maior de graus de ser ou de perfeição do que aquelas que representam apenas modos ou acidentes. Ou seja, se eu penso uma coisa em uma substância, por exemplo, gato, tá certo? Então, isto aí tem mais, essa ideia tem mais riqueza de conteúdo do que se eu pensar somente a cor do gato, por exemplo, né? Além do mais, aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente e criador universal de todas as coisas que estão fora dele. Aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais as substâncias finitas me são representadas. Então, claro, o conceito de Deus, como é infinito, absoluto, eterno, etc., etc., tem uma multidão de conteúdos, né, muito maior do que de qualquer objeto em particular. É isso que ele quer dizer. Com mais realidade objetiva. Mais realidade objetiva não quer dizer mais riqueza subjetiva. Ou seja, o próprio fato de você dizer que Deus é infinito, isso significa o seguinte: eu não estou pensando todas as características de Deus. Eu sei que ele é infinito, mas eu não represento no meu, na minha mente, né, quantitativamente, todos os aspectos dessa infinitude. Seria impossível. Então, vamos dizer, a riqueza. A realidade, o grau de realidade objetiva não coincide com a riqueza quantitativa que o conceito tem na sua mente, subjetivamente. Agora, é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no seu efeito. Então, opa, então isso aqui, vamos dizer, é um princípio inato. Ele diz, deve haver pelo menos tanta realidade na causa quanto no efeito. Mas aquilo que não existe não tem efeito nenhum. Para que algo produza um efeito, é necessário que ele seja real. E a realidade que existe no efeito tem que existir na causa também. De onde ele tirou isso? Ele disse, esse é um princípio inato que ele recebeu da luz natural. Isso é uma das pré-condições do pensamento humano. Pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade, se não da sua causa? E como poderia esta causa lhe comunicar, se não a tivesse em si mesma? Daí decorre não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também que aquilo que é mais perfeito, isto é, o que contém em si mais realidade, não pode ser uma decorrência e uma dependência do menos perfeito. E esta verdade não é somente clara e evidente nos seus efeitos, que possuem essa realidade que os filósofos chamam de atual ou formal, mas também nas ideias onde se considera somente a realidade que eles chamam de objetiva. Por exemplo, a pedra que ainda não foi, não somente não pode agora começar a ser, se não for produzida por uma coisa que possui em si formalmente ou eminentemente tudo o que entra na composição da pedra, ou seja, que contém em si as mesmas coisas ou outras mais excelentes do que aquelas que se encontram na pedra. E o calor não pode ser produzido em um objeto que dele era privado anteriormente, se não for por uma coisa que seja de uma ordem, de um grau ou de um gênero ao mesmo tão perfeito quanto o calor e assim outros. Ele está dando vários exemplos da lei de que uma coisa não pode estar no efeito se não está na causa. E que, portanto, a causa tem que ter tanta realidade objetiva, no mínimo, tanta realidade objetiva quanto o seu efeito. Mas ainda, além disso, A ideia do calor ou da pedra não pode estar colocada em mim se não tiver sido aí colocada por alguma causa que contém em si ao menos tanta realidade quanto aquela que concebo no calor ou na pedra. Ou seja, a mesma relação, que está dizendo, a proporção da realidade objetiva entre a causa e o efeito, se repete na ideia que ele faz das coisas. Se ele pensa um efeito, né, ele mesmo tem que admitir que a causa daquilo tem tanta, no mínimo tanta realidade objetiva quanto o efeito. Pois, ainda que essa causa não transmita à minha ideia nada da sua realidade atual ou formal, nem por isso se deve imaginar que essa causa deva ser menos real. Ou seja, mesmo que eu não consiga pensar quantitativamente todos os elementos que estão presentes na causa, eu sei que ela tem tanta realidade quanto o efeito. Mas deve-se saber que, sendo toda ideia uma obra do espírito, sua natureza é tal que não exige de si nenhuma outra realidade formal além da que recebe e toma de empréstimo do pensamento do espírito, do qual ela é apenas um modo, isto é, uma maneira ou forma de pensar. Ora, a fim de que uma tal ideia, contenha uma tal realidade objetiva, de preferência a outra, ela o deve, sem dúvida, a alguma causa, na qual se encontra ao menos tanta realidade formal quanto esta ideia contém de realidade objetiva. Pois, se supomos que existe algo na ideia que não se encontra em sua causa, cumpre, portanto, que ela obtenha esse algo do nada. Mas, por imperfeita que seja essa maneira de ser pela qual uma coisa é objetivamente, ou por representação no entendimento por sua ideia, de certo não se pode dizer, no entanto, que essa maneira ou essa forma não seja nada, nem por conseguinte que essa ideia tire sua origem do nada. Não devo também duvidar que seja necessário que a realidade esteja formalmente nas causas de minhas ideias, embora a realidade que eu considero nessas ideias seja somente objetiva, nem pensar que basta que essa realidade se encontre objetivamente em suas causas. Pois assim como essa maneira de ser objetivamente pertence às ideias, pela própria natureza delas, do mesmo modo a maneira ou forma de ser formalmente pertence às causas dessas ideias, ao menos as primeiras e principais, pela própria natureza delas. E ainda que possa ocorrer que uma ideia dê origem a uma outra ideia, isso todavia não se pode estender ao infinito. Mas é preciso chegar ao fim a uma primeira ideia cuja causa seja um padrão, como padrão ou original, no qual toda a realidade ou perfeição esteja contida formalmente e em efeito, a qual só se encontra objetivamente ou por representação nessas ideias. Ele está dizendo o seguinte, que se ele tem uma ideia, e essa ideia supõe uma certa realidade objetiva, então, evidentemente, esta ideia tem que ter surgido de alguma coisa. Essa coisa pode ser uma outra ideia. E essa ideia, por sua vez, pode se originar numa outra ideia, e numa outra, e numa outra, e numa outra, mas isso não pode recuar indefinidamente. É preciso haver em algum momento, né, uma causa que tenha em si suficiente realidade objetiva para permitir o pensamento dessas ideias. De sorte que a luz natural me faz conhecer evidentemente que as ideias são em mim como quadros ou imagens que podem, na verdade, facilmente não conservar a perfeição das coisas de onde foram tiradas, mas que jamais poderiam conter algo de maior ou de mais perfeito. Então, muito bem, as ideias que eu formo podem não conter em si toda a riqueza da realidade objetiva dos seus objetos, mas não podem conter mais do que os objetos. Tá certo? Isso é muito simples, as ideias são todas obtidas por abstração, quer dizer, você separa alguns aspectos. Não é isso? Então, por exemplo, eu vejo um gato. Né? Então, do gato eu só penso alguns aspectos. Eu não posso pensar tudo a respeito do gato, nem de um único gato. Você pode pensar, por exemplo, toda a vida de um gato, em todos os seus momentos, desde que ele foi gerado até que ele morreu. Você não consegue pensar isso. Né? E, no entanto, objetivamente, você sabe que tudo isso está no gato. Então, o que ele quer dizer é o seguinte. O objeto ele tem em si uma certa consistência, riqueza de realidade objetiva. Quando você o pensa, você pode pensar menos. Ou seja, você não precisa, na representação que você faz, você não precisa embutir toda a riqueza de dados objetivos que estão naquele objeto. Então você pode pensar menos, você não pode pensar mais. Ou seja, o pensamento que você tem de um objeto é sempre menos rico do que a realidade objetiva. Certo? E quanto mais longo e cuidadosamente examino todas essas coisas, tanto mais clara e distintamente eu reconheço que elas são verdadeiras. Mas, enfim, que concluirei de tudo isso? Concluirei que, se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não está em mim, nem formal, nem eminentemente, e, por conseguinte, não posso eu mesmo ser-lhe a causa, daí decorre necessariamente que não existo sozinho no mundo. Esse trecho é absolutamente fundamental nessa história. Ele diz: se eu pensar uma ideia e reconhecer racionalmente que a realidade objetiva, isso é, o conjunto de traços que estão objetivamente naquele objeto, transcende infinitamente tudo aquilo que eu possa pensar, então eu tenho que reconhecer que aquilo existe fora de mim. Não é isso? Ao passo que, se não se encontrar em mim uma tal ideia, não terei nenhum argumento que me possa convencer e me certificar da existência de qualquer outra coisa além de mim mesmo, pois procurei-os a todos cuidadosamente e não pude até agora encontrar nenhum. Eu digo, mas como não encontrou nenhum? Espera um pouquinho. Você pega um objeto mais simples. Você pega uma formiga. E você vê que quanto mais você pensar da formiga, sempre vai ficar faltando alguma realidade objetiva que tem que estar nela para ela existir e que você não pode esgotar de maneira alguma. Ou seja, em todo e qualquer objeto existe mais realidade objetiva do que é pensável. Mas em qualquer objeto é assim. Então, quer dizer, esse teste dele, né, ele vai dizer que o objeto que atende a esse requisito é Deus. Deus tem mais realidade objetiva do que eu posso pensar ou criar pelo meu pensamento. Eu digo, mas não é Deus. Qualquer objeto é assim. Então, por que que ele não encerrou o raciocínio aí mesmo? Por que que ele não reconheceu? Qualquer objeto do mundo tem mais riqueza objetiva do que eu posso pensar. Uma formiga, uma minhoca, uma pedra. Você imagina, por exemplo, né? A pedra um dia ela se formou. Quando que ela se formou? Talvez, sei lá, trilhões de anos, né? Não sei. Não dá para você pensar isso aí. E, no entanto, você sabe que a pedra tem que ter se formado muito antigamente, que ela não surgiu ontem. Não é isso? Então, é justamente esse resíduo do impensável que nos garante a realidade objetiva das coisas. É? Você imagina uma pessoa. Pessoa que você conhece, sua mãe. É? Você conhece sua mãe? Sim. Ah, mas sua mãe já estava aí muito tempo antes de você nascer, não estava? Você sabe tudo o que aconteceu com ela? Desde que ela nasceu, olha, desde que ela nasceu, não pararam de acontecer coisas, não parou um único segundo. Quer dizer, ela não teve um período onde ela entrou em estado de inexistência para voltar a existir alguns minutos, segundos ou anos depois. Ou seja, a existência dela foi perfeitamente contínua. Se ela tivesse parado de existir, ela teria que voltar magicamente à existência, e isso não é possível. Então, essa existência perfeitamente contínua, você sabe que ela tem de estar lá, mas ao mesmo tempo você não pode pensá-la. Então, eu disse já muitos anos atrás, eu disse o seguinte: ser cognoscível sem ser pensável é o traço definidor do mundo real. Tudo que é real é assim. Agora, aquilo que é ao mesmo tempo cognoscível e inteiramente pensável, é apenas pensamento. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso pensar o conceito de uma figura geométrica e deduzir todas as suas propriedades, sem faltar nenhuma. Né? Chega uma hora, você vai deduzindo os teoremas, deduzindo, chega uma hora você entra no repetitivo. Não há mais nada o que deduzir daquela figura geométrica. Né? Para você descobrir coisas novas, você vai inventar uma outra figura. Não é isso? Então, você pega a geometria de Euclides, né? Está lá a definição de triângulo, e você vai tirando propriedades, propriedades, propriedades. Chega uma hora que acabou, fala, não tem mais nenhuma propriedade. Você entra na repetição. Então, isso é inteiramente cognoscível e inteiramente pensável. Agora, você pega uma pessoa. Sua mãe, sua namorada, seu filho, seu vizinho. Você o conhece. Mas ele não é inteiramente pensável. Né? Sempre tem um resíduo de traços que é necessário que estejam lá para que ele exista, mas que transcendem infinitamente a sua capacidade de pensá-los. Então, a totalidade do que existe no mundo é mais facilmente cognoscível do que pensável. Então, este é o traço definidor da realidade objetiva. Ser impensável, embora seja cognoscível. Isso quer dizer que conhecer não é pensar. E pensar não é conhecer. Não é isso? São operações distintas. Daquilo que você conhece, você pode, às vezes, vamos dizer, aperfeiçoar o conhecimento mediante o pensamento. Por exemplo, de tudo aquilo que você viu, de um ente, você pode fazer perguntas sobre coisas que você não viu. Nesse, por exemplo, se a gata está grávida, bom, você supõe que algum gato a engravidou. Não é isso? Porque não existe geração espontânea de gatinhos. Está certo? Mas você não estava lá, você não viu o gato fazer nada. Não é isso? Você pode nem saber que gato foi. Então, de bom... Esta parte você não pode conhecer por experiência. Então você conjetura, você faz perguntas e você, por assim dizer, você tampa os buracos da experiência com uma conjetura racional. Mas, de qualquer modo, vale esse princípio, né? O que caracteriza, o que define a presença de uma coisa chamada realidade é a sua impensabilidade. Ou seja, você pode conhecê-la, mas não como conteúdo da sua mente. Pois você toma uma pessoa qualquer, né? A sua mãe. Você pode conhecê-la, mas apenas como pessoa real, não como pensamento. Na hora de pensar, você só pode pensar aspectos, ou fatos isolados, ou características, não a pessoa inteira. Mas você sabe que para ela existir, ela tem que ser uma pessoa inteira. Ela não pode ser constituída somente dos pedaços que você viu. É? Então, há um modo de conhecer que é o conhecimento da realidade concreta, onde você conhece as coisas, mas não como objetos do seu pensamento. E essa é a distinção fundamental, vamos dizer, que ao longo de toda esta narrativa parece lhe escapar, embora ele esteja consciente dela. Então, se eu digo que o que eu conheço, tudo que eu conheço são ideias, então existem ideias que eu tenho, que eu suponho que vêm de coisas externas, e tem outras ideias que fui eu mesmo que produzi. Ora, para uma coisa ser ideia, é preciso que eu a tenha pensado. Mas eu não posso conhecer um gato como pensamento meu. Só o que eu conheço como pensamento é a ideia que eu faço dele. Mas eu sei que para ele existir, ele tem que ter muito mais elementos de riqueza objetiva do que aqueles que eu posso pensar. Não só um gato, uma formiga, uma minhoca, uma pedra, qualquer ente do mundo real ele tem em si mais riqueza objetiva do que eu posso pensar. Então ele não pode ser conhecido como pensamento meu, ele só pode ser conhecido como realidade concreta. Na hora que eu o transmuto em pensamento, bom, eu só estou lidando com um aspecto dele. E esse aspecto fui eu mesmo que selecionei, eu mesmo que pensei. E eu sei que esta ideia não coincide na sua totalidade com o ente real. Porque eu obtive aquilo por abstração, que é abstração, separação. Ué, se eu separei uma coisa de outros aspectos que necessariamente tem que estar nela, eu sei que eu não estou pensando a coisa inteira. Mas quando eu a encontro na realidade e a reconheço, eu a reconheço inteira. Eu sei que o que está presente dentro de mim é o gato inteiro. E não somente aqueles pedaços que eu estou vendo dele agora. Por exemplo, o gato tem uma idade, ele tem 2 anos, ou tem 3 anos, ou tem 3 meses. Ele não surgiu do nada. Porque se ele tivesse surgido do nada, neste instante ele não seria um gato, ele seria outra coisa, seria um ser miraculoso. Está entendendo? Então, por baixo de todo o conhecimento que eu posso obter, vamos dizer, por exame, por reflexão, etc., etc., existe um negócio que eu chamo conhecimento por presença. E é esse exatamente o conhecimento por presença. E essa, se você quiser saber, é a forma mais exata e infalível de conhecimento. É a presença de algo que é cognoscível, porque eu estou conhecendo, mas que ao mesmo tempo é impensável. Ou seja, não pode ser reduzido a pensamento meu. E o que Descartes está exigindo é que os entes da realidade tenham as características de silogismos, ou seja, de pensamentos racionais. Isso é completa inversão, vamos dizer, da experiência real. Então, eu digo, não é uma experiência real. É uma hipótese. Tudo isso que ele está falando é hipotético. Tá certo? Mas, quando ele diz que ele vivenciou efetivamente isso, ele está querendo dizer que ele acreditou nesse pensamento em cada um dos seus passos. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo está declarando que se algo contém em si mais riqueza objetiva do que eu posso pensar, então este algo não pode ter sido criado por mim. Então, quer dizer que desde o começo, ele sabia que tudo isso é hipótese. E se ele sabia que é hipótese, então ele não vivenciou a dúvida metódica efetivamente, mas só como hipótese. Então ele não entrou nesse estado de dúvida que ele está dizendo. Não foi essa coisa dramática que que ele apresentou no começo, né, como se fosse, vamos dizer, uma fase da vida dele em que ele viveu nessa dúvida. Então vemos aqui claramente o elemento ficcional. Ele pega uma série de pensamentos hipotéticos e apresenta como se tivesse sido, vamos dizer, uma experiência real vivida no tempo. Quando, na verdade, ele pensou tudo isso aqui em 2 minutos. Tem toda a construção hipotética, tá certo? E, em seguida, a estendeu no tempo como se fosse uma narrativa. Ora, e se há esse elemento ficcional, então existe, evidentemente, toda aquilo que Coleridge chamava a suspension of disbelief. Ou seja, você tem que participar da narrativa de Descartes como você participa de uma peça de teatro. Quer dizer, você não faz certas perguntas. Você não coloca aquilo em dúvida. Você aceita a proposição. Por quê? Porque você sabe que a peça não vai durar para sempre, que vai terminar a peça e você volta para casa. Do mesmo modo que você aceita, então, revivenciar a experiência de Descartes, porque você sabe que ela não vai durar para sempre, ela vai, o livro vai terminar e você vai voltar para a sua vida normal. Então, você tem aqui todos os elementos, você é da persuasão ficcional, da suspension of disbelief. Mas não é que coisa incrível? Quer dizer, a experiência da dúvida metódica, exige que você não a ponha em dúvida. Ou seja, que você a aceite como aceita, vamos dizer, as premissas de uma peça de teatro. Ah, por exemplo, existia um príncipe chamado Hamlet em tal lugar e o pai dele fez isso, mais aquilo, blá, blá, blá. Se você colocar em dúvida, falar, ah, não existiu Hamlet nenhum. Pronto, acabou a peça. Então, aqui, vamos dizer, é o grande paradoxo de que O método da dúvida metódica é baseado na suspension of disbelief, suspensão da descrença, ou seja, suspensão da dúvida. Se você colocar isso aqui em dúvida por um minuto, acabou a dúvida metódica. Ora, entre essas ideias, além daquela que me representa a mim mesmo, sobre a qual não pode haver aqui nenhuma dificuldade, há uma outra que me representa um Deus, outras as coisas corporais e inanimadas, outras os anjos, outras os animais, outras, enfim, que me representam homens semelhantes a mim. Mas no que se refere às ideias que me representam outros homens, ou animais, ou anjos, concebo facilmente que podem ser formadas pela mistura e composição de outras ideias que tenho das coisas corporais e de Deus, ainda que não houvesse fora de mim, no mundo, outros homens, nem qualquer outros animais ou anjos. Ou seja, eu posso ter formado essas ideias por composição de outras ideias que eu tirei de mim mesmo. Mas nós acabamos de ver que isso é impossível. Eu posso fazer isso se eu compuser somente ideias. Mas se eu me perguntar qual é o coeficiente de realidade objetiva que essas coisas precisam para poder existir e estar diante de mim, eu vejo que há mais realidade objetiva nelas do que eu posso pensar. Então eu sou obrigado a reconhecer que elas não foram criadas por mim. Ou seja, para eu criar uma simples imagem de gato, com toda a sua realidade objetiva, eu precisaria conhecer toda a formação temporal do gato desde sua origem, tá certo? E precisaria conhecer todas as causas que o geraram. Em suma, eu precisaria conhecer todo o reino animal e toda a natureza. Não é isso? Porque, por exemplo, alguma coisa o gato comeu, não é? Ou ele chegou aos 2 anos de idade e aí vai comer pela primeira vez. E o que ele comeu certamente não era gato, era outra coisa. Então, esta outra coisa faz parte da realidade objetiva do gato. Então, é só perguntar pelo coeficiente de realidade objetiva que um ente precisa ter para ele poder estar diante de mim, e eu vejo que ele transcende infinitamente a minha ideia. Então, portanto, eu vejo que eu não posso tê-la gerado. Quantas ideias eu não precisaria compor para eu formar uma simples minhoca? É um número infinito, é a natureza inteira que está suposta ali. E quanto às ideias das coisas corporais, nada reconheço de tão grande nem de tão excelente que não me pareça provir de mim mesmo. Eu digo, como? Mas se ele acabou de dizer que se uma coisa tem mais realidade objetiva do que é pensável, ela tem que provir de fora e não dele mesmo, como é que ele pode dizer em seguida que ele pode ter formado todas as ideias dos entes corporais? Não, ele pode ter formado esquemas. Dos entes corporais, definições dos entes corporais, conceitos ou imagens, mas não os próprios entes corporais. Então, se eu defino um ente como constituído só daquilo que eu estou vendo dele naquele momento, ou só daquilo que eu estou pensando, eu estou declarando no mesmo momento que não é um ente e sim uma ideia. Agora, se eu começo a me perguntar sobre qual é o coeficiente de realidade objetiva que ele precisa para ele poder estar diante de mim, eu vejo que aquilo transcende minha capacidade de pensar. Então, uma coisa eu sei que uma coisa é o ente objetivo, outra coisa é a ideia que eu faço dele. Agora, se eu me pergunto, a ideia corresponde a um ente objetivo? A resposta é não. A ideia nunca corresponde a um ente objetivo. Ela corresponde a uma seleção que você fez, uma seleção esquemática. Mas da onde você tirou esta seleção? Vamos supor, é mesmo uma ideia inexistente. Um dragão. Ah, eu criei a ideia de dragão? Eu posso criar a ideia de dragão? Eu sozinho? Não, se eu não estou vendo dragão nenhum. Eu penso em ideia de dragão. Bom, o dragão não me infunde medo algum. Mas quando eu o concebo, eu não o concebo como uma figura temível, que supostamente infundiu medo a não sei quantas pessoas, e comeu vivos não sei quantos seres humanos. Pois ele não fez nada disso, ele não é um dragão, ele é apenas uma lagartixa. Se eu posso formar a ideia de dragão ampliando uma lagartixa, não basta ampliá-la. Seria preciso infundir nela, nessa ideia, outras propriedades que não são da lagartixa. Por exemplo, soltar fogo pela boca. E eu posso conceber isto sem conceber ao mesmo tempo, vamos dizer, toda a herança cultural de lendas que existem sobre dragões. Se não existisse nenhuma lenda sobre dragão e eu fosse inventá-la neste momento, eu precisaria complementá-la com muitas outras ideias. Por exemplo, a ideia das vítimas que o dragão comeu. E assim por diante. Então, mesmo as ideias imaginárias, eu não posso tirá-las todas de mim. Eu dependo de uma tradição cultural que me transmitiu essas ideias. E mesmo que o dragão não exista fisicamente, eu digo, bom, ele existe culturalmente. Ele existe como uma crença. E esta crença, eu poderia criá-la sozinho? Se eu a criasse sozinho, eu saberia que ninguém jamais teve medo de dragões, porque sou eu mesmo que estou inventando naquele momento. Então, nem mesmo as ideias fantasiosas podem ser totalmente inventadas por mim, porque elas têm mais coeficiente de realidade objetiva do que eu posso conceber. Por exemplo, se você pegar toda a civilização chinesa, o dragão ali é uma das figuras mais onipresentes, Tudo tem alguma referência a um dragão, Eu digo, bom, e eu sei tudo que os chineses falaram sobre dragões? Não, Então, dessa realidade chamada dragão, nessa realidade está contida como um elemento da sua realidade objetiva tudo aquilo que a tradição chinesa foi acumulando sobre dragões ao longo de milênios. Quando eu falo assim, a palavra dragão, eu tenho uma referência implícita a essa multidão de significações que está presente dentro de mim como um dado cultural, mas que ao mesmo tempo não é pensável quantitativamente. Então, as realidades culturais inventadas por seres humanos, elas participam desta característica dos entes objetivos do mundo físico, no sentido de que elas são cognoscíveis, mas não pensáveis. Então, esta abertura do pensamento ao cognoscível não pensável é o que define o que nós chamamos senso da realidade. Você só tem o senso da realidade quando você sabe que você está pensando em coisas que o seu pensamento não abrange no todo. Quanto às ideias corporais, nada reconheço de tão grande nem de tão excelente que não me pareça poder provir de mim mesmo. Pois, se as considero de mais perto e se as examino da mesma maneira como examinava há pouco a ideia da cera, verifico que pouquíssima coisa nela se encontra que eu conceba clara e distintamente. Ora, o critério da clareza e distinção é um critério que se aplica às construções lógicas. Quer dizer, para que você possa considerar alguma coisa como real no mundo externo, basta que ela seja clara e distinta, mas de jeito nenhum. Ao contrário, só o que pode ser claro e distinto é a ideia em si mesma. Mas as ideias que eu mesmo produzi. Não é isso? Eu digo, e a realidade objetiva da coisa não pode ser clara e distinta jamais. Porque a clareza e distinção suporia a presença de todos os elementos objetivos que compõem aquele ente. E isso não pode estar jamais diante do meu pensamento e nem diante da minha percepção. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, que a experiência que Descartes realmente teve não bate com as narrativas. A narrativa é montada como um raciocínio. Mas é evidente que ao longo desta experiência, entre aspas, ele percebeu muitas outras coisas que ele não está dizendo aqui. Porque eu posso me representar integralmente a totalidade da experiência cognitiva que Descartes teve? Não, não posso. Porque se a experiência não foi exatamente como ele a narra, alguma coisa ela foi. Alguma coisa aconteceu. Né? E esta coisa, como aconteceu realmente a um ser humano, contém, na sua realidade objetiva, mais dados do que eu posso pensar. Então, a própria narrativa de Descartes mostra o que eu estou dizendo. Bom, ela aconteceu, e eu sei que ela aconteceu fora de mim, por quê? Porque quando eu leio o que ele contou, eu vejo que para ele contar isso, ele precisaria ter percebido muitas e muitas e muitas outras coisas simultaneamente, e não somente essas. Não é isso? Por exemplo, quando ele diz que ele prosseguiu esse pensamento por vários dias, eu digo, mas ele ficou só pensando nisso? E durante esses dias ele não comeu, não dormiu, não conversou com ninguém? Não, tudo isso aconteceu. E se não tivesse acontecido, também não poderia acontecer os fatos narrados. Então, eu sei que esta experiência teve alguma realidade objetiva, por quê? Porque ela é cognoscível por mim, através dessas pequenas informações que ele dá, mas que ela não é pensável inteiramente por mim. Então, a adoção da clareza e distinção como critério de realidade, ela já não é crível desde o início. Dizer, olha, só vou acreditar naquilo que é claro e distinto. Então, você acabou de dizer que você só vai acreditar nos seus próprios pensamentos e não em coisas do mundo real, que nunca pode se me apresentar a mim com toda essa clareza e distinção, porque para elas existirem, elas têm que ter mais riqueza objetiva do que eu posso pensar. Então, é isto que eu chamo o círculo de latência. Quando você percebe um ente real, você não percebe só o que ele está apresentando no momento, mas um círculo em aberto de possibilidades, de potencialidades que estão ali e que, se não estivessem ali, esvaziariam aquele ente da sua realidade. Por exemplo, o exemplo que eu dou, você vê um cachorro deitado. Bom, você sabe que o cachorro pode abanar o rabo, pode rosnar para você, pode ficar dormindo, pode não fazer nada, pode te morder. E se ele não puder fazer nenhuma dessas coisas, ele não é um cachorro. Ele é somente uma ideia de cachorro. Não é isto? Ou, sei lá, é um boneco que parece um cachorro. Então, quando você percebe o cachorro, você instantaneamente percebe nele todo este potencial de ação e de transformação que está nele. Não é isto? Esse potencial é maior em alguns seres e menor em outros. Por exemplo, ele é maior num ser humano do que num cachorro. O ser humano pode fazer mais coisas do que o cachorro. Por exemplo, o ser humano pode querer falar com você, o cachorro não. Não é isso? O ser humano pode tentar lhe vender alguma coisa, o cachorro não. O ser humano pode mentir para você, o cachorro não. E se você não souber que o ser humano pode fazer tudo isso, você não sabe que é um ser humano. Ou seja, você não o distingue de um cachorro. Não é isso? Então, perceber um ser não é perceber só a sua presença física, mas o seu círculo de latência. Note bem, o círculo de latência não tem nada a ver com aquilo que você imagina que o bicho pode fazer. Imaginar e conjeturar o que ele pode fazer é apenas explorar o seu círculo de latência. Você não poderia explorar o círculo de latência se você não o tivesse percebido. Então, é absurdo você dizer que você só conhece do ente, de cada ente, de cada objeto, a sua presença física imediata. E que o resto você só conhece por conjetura. Mas não. Na conjetura, você está explorando o círculo de latência que você já percebeu. Não é isto? Porque senão, seria preciso que para cada objeto que você conhece, você conscientemente fizesse conjeturas a respeito dele. Por exemplo, eu estou vendo aqui um monte de livros na minha estante, não é isso? E eu automaticamente sei que alguma coisa está escrita neles. Eu não preciso abrir livro por livro para conferir isso todos os dias de novo. Eu volto aqui na minha biblioteca e digo, deixa eu ver se aquelas coisas ainda estão escritas lá. Então, isso não é uma conjetura que eu faço. O livro está presente como livro, por quê? Porque algo está impresso lá. Não é isso? Então, eu sei que para cada um desses livros tem uma infinidade de experiências humanas que está ali escrito de alguma maneira. É? E se eu não soubesse disso, eu não saberia que são livros, velho. Então, não interessa agora discutir como você chega à percepção do círculo de latência dos vários tipos de objetos. Então, por exemplo, para eu chegar a perceber o que é um livro, bom, eu preciso alguma preciso ter aprendido a ler. Agora, para eu perceber o círculo de latência de um gato, eu não preciso ter aprendido nada. O círculo de latência está presente porque o gato sempre está fazendo alguma coisa. Se ele não estiver fazendo nada, no mínimo ele está respirando. Então, por exemplo, a percepção de que um ser vivo está vivo é uma conjetura que você faz ou é uma percepção imediata? A percepção imediata. E estar vivo é ter um círculo de latência. Ou seja, é poder fazer uma série de coisas no instante seguinte. Não é isso? Quando eu começo a conjeturar, eu estou então explorando esse círculo de latência que eu já percebi. Se eu não o tivesse percebido, eu não poderia explorar de jeito nenhum. Então, não é verdade que nós só conhecemos as coisas pela sua presença sensível acompanhada de uma conjetura, que é uma análise que muitos filósofos influenciados pelo positivismo faziam. Alain, por exemplo, tem páginas, eram páginas magistrais, sobre o que ele chama conhecimento por antecipação. Ele dá o exemplo de: bom, eu escuto o passo de um cavalo, eu suponho um cavalo. É isso. Então, note bem que o passo de um cavalo não é um ser, é uma relação. Então, do passo do cavalo, eu deduzo a presença de um, concluo a presença de um cavalo. É isso. Mas, quando eu vejo um cavalo, eu não preciso conjeturar que ele pode andar. Eu sei que ele pode andar, porque se ele não puder andar, ele é um cavalo de palha. Tá certo? Então, ele confunde a percepção, vamos dizer, de relações fenomênicas com a percepção de entes. A percepção do ente é a percepção do seu círculo de latência. Você diz, ah, o círculo de latência inteiro, falo, é a expressão autocontraditória. O círculo de latência é latente e, portanto, nunca está inteiro. É a percepção daquele ente como um feixe de potências e não simplesmente como uma presença sensível. Quanto às outras coisas, como a luz, as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio e outras qualidades que caem sob o tato, encontra-se o meu pensamento com tanta obscuridade e confusão que ignoro mesmo se são verdadeiras ou falsas e somente aparentes. Isso é, se as ideias que concebo dessas qualidades são com efeito as ideias de algumas coisas reais. Mas é muito simples isso aqui. Qualquer dessas qualidades que você perceba concretamente, não estou falando da ideia que você faz dela, né? Mas, por exemplo, se eu sinto calor, bom, para o calor estar presente, é necessário que ele tenha em si mais qualidades objetivas do que eu posso pensar. Por exemplo, esse calor que está na atmosfera, ele se estende até uma certa área, ele não chega no Polo Norte, por exemplo. Eu sei até onde vai esse calor? Não, não sei. Mas eu sei que se o limite desse calor estiver no meu corpo, então ele reflete uma situação interna do meu corpo e não um calor externo. Se eu não soubesse isso, eu jamais poderia distinguir um calor de uma febre. Porque a febre é quando você sente calor sem que o calor esteja fora. Você sabe distinguir isso? Qualquer um sabe. É dizer, eu estou com febre. Eu não digo, estou com calor. Então, quer dizer, os limites, até para eu saber, por exemplo, a minha febre, eu estou sentindo febre. Bom, eu sei instantaneamente todo o processo interior no meu corpo que gerou a febre. Eu percebo instantaneamente, falo, não, não percebo. No entanto, eu sei que está lá. A febre pode ter vindo sozinha, sem nenhuma alteração interna do meu estado corporal? Eu sei que não. Porque eu sinto algumas dessas alterações junto com a febre. Eu sinto dor de cabeça, eu sinto cansaço, etc, etc. Então eu sei que algo aconteceu. Por que que eu tenho que ir no médico para saber o que aconteceu? Hã? Porque eu não estou percebendo imediatamente tudo o que aconteceu. Eu não acompanho todas as transformações pelas quais passa o meu corpo no dia a dia. E, no entanto, eu sei que elas estão lá, porque senão a febre não seria febre. Não é isso? Então, mesmo estas sensações isoladas que ele diz, cada uma delas tem mais riqueza de realidade objetiva do que eu posso pensar. E isto prova que existem realmente e não como criações minhas. Na verdade, uma criação minha, uma ideia que eu tive, eu sei toda a história dessa ideia? Não, não sei. Então, eu sei que eu realmente a pensei. Justamente que a ideia é pensável no seu conteúdo, mas não na sua realidade histórico-temporal inteira. É? Então, o critério que ele usou, vamos dizer, da riqueza de realidade objetiva, já responde inteiramente à questão que ele está colocando. Só que, em seguida, ele nega que os entes do mundo sensível e as percepções, etc., tenham esse coeficiente de realidade objetiva. Por que que ele diz isso? Porque ele não examinou um problema. Ele passou em cima. Né? Passou em cima por quê? Porque ele está arrastado pelo consequencialismo lógico do seu raciocínio, em vez de se ater à narrativa real que ele se propôs fazer. Está entendendo? Bom, isto vai chegar. Ao ponto seguinte. Se, vamos dizer, tudo o que é externo ao eu pensante é eu duvidoso, então não são somente duvidosas as coisas do mundo físico, mas também a existência de pessoas. O que é pessoa? Pessoa é um ser consciente, autoconsciente e agente, tal como Descartes se descreve a si mesmo. Então, ele pensa, ele decide, ele tem volições, ele tem sentimentos, ele tem estados, etc, etc. Ele sabe que tudo isso aí vem de dentro dele, como ser agente. Não dentro corporalmente, mas é um sujeito autoconsciente e agente. Se eu duvido da existência do mundo exterior, eu duvido da existência de outros seres humanos conscientes e agentes como eu mesmo. Se eu duvido até de que eles existam fisicamente, como é que eu não vou duvidar de que eles sejam sujeitos autoconscientes e agentes, né? Ora, pelo critério, vamos dizer, da riqueza objetiva, ele vai chegar na conclusão mais adiante, e nós veremos isso nas aulas subsequentes, de que a ideia de Deus não poderia ter sido criada por ele, mas tem que ter sido infundida nele por uma causa suficientemente rica de qualidades objetivas para poder manifestar a sua presença na consciência de René Descartes. Tá certo? Bem, acontece o seguinte, que se ele duvida da existência de outros seres agentes e conscientes, ele não pode conhecer Deus como pessoa, isto é, como sujeito agente. É? Ele só pode conhecer Deus como conceito abstrato universal. E um conceito abstrato universal não age. Então, como é que um conceito universal abstrato pôde agir a tal ponto de meter uma ideia na cabeça de René Descartes? Então, isso quer dizer que o Deus que ele conhece não é o Deus como pessoa agente, mas o Deus como conceito universal abstrato. E isso é tudo o que ele sabe de Deus, né? Então, significa o seguinte: veja que no início eu disse que havia uma defasagem entre o eu pensante e o eu existencial de Descartes. O eu pensante constitui só daquilo que ele pensa. Mas entre os pensamentos, ele diz, também existem sentimentos e volições, os quais não podem existir sem corpo. Portanto, o corpo também está incluído. Então, no eu existencial real está incluído o corpo, mas no eu pensante não está. E que Descartes pula de um para o outro e confunde os dois. Esta dualidade se reproduz no conceito que ele tem de Deus. Porque ele pensa Deus como um conceito abstrato universal, ao mesmo tempo diz que esse Deus age. E agiu tão profundamente que meteu uma ideia na cabeça dele. Então, aí também está confundido o Deus como conceito universal abstrato e o Deus como pessoa agente. E esta confusão, esta mistura, esta indistinção, surge da indistinção entre o eu pensante e o eu existencial. Está entendendo? Então você está vendo que o homem das ideias claras e distintas parece que só tem ideias obscuras e confusas. Não quer dizer que essas ideias estejam erradas, mas algo ele está querendo dizer que ele não consegue dizer. E nós é que temos que escavar por baixo dessa confusão, falar, bom, qual foi a experiência real de René Descartes? E a única maneira de fazermos isso é nós tentarmos a mesma experiência de novo. Só que daí vemos que a experiência nossa não bate com a que ele está narrando. Talvez tenha batido com aquela que ele realmente atravessou. Ele realmente vivenciou, mas nós não sabemos. Então, você vê, vamos dizer, a força e a fecundidade desse método psicológico. Agora, se nós transformamos automaticamente esse texto de René Descartes numa exposição doutrinal e passamos a discuti-la filosoficamente, nós perdemos tudo isto. Então, dizem, mas é um clássico da filosofia, deve ser lido filosoficamente. Sim, mas ele se apresenta, antes disso, num nível mais imediato, ele se apresenta como uma narrativa autobiográfica. Então, para chegar à filosofia de René Descartes, nós temos que passar pela autobiografia de René Descartes. Então, vamos examinar isso primeiro como autobiografia, ou seja, de um ponto de vista psicológico e procedendo por empatia. Isso é por participação na experiência dele. Ficou claro tudo isso? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Então aqui algumas perguntas. Júlio Medina pergunta. Tipos de apreensão segundo Descartes. Primeiro, a veracidade do raciocínio lógico, a qual depende somente da sua coerência interna. É evidente, absolutamente certa, mas não nos acrescenta conhecimento. Segundo, a verdade experiencial, que é aquela que simplesmente se apresenta sem ser falsa ou verdadeira. A veracidade ou falsidade deve ser buscada posteriormente e nos conduzirá a juízos de ordem probabilística apenas. Nunca há evidência, nunca há conhecimento apodíctico. Esse parece ser o mesmo problema com o qual Kant se deparou. Isso é correto? Em parte. Já vamos ver já. Kant tentou resolver criando o famoso juízo sintético a priori. Mas acho eu, em Kant está ausente a noção de princípios autoevidentes. Quer dizer, ele não considerou a existência de outro tipo de apreensão, digamos assim, que difere desses dois apresentados, o qual junta o mérito do primeiro tipo com o do segundo. É evidente e nos oferece um acréscimo de conhecimento. A primeira tese da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos é um exemplo disso. Quando afirmamos, aspas, alguma coisa há, fecha aspas, tal é evidente e não apenas um raciocínio tautológico. Isso tudo é correto? Bom, aqui tá tudo certo, mas o problema é o seguinte, que em toda essa discussão, o problema é sempre saber se você pode criar algum juízo que seja fundamento de todos os outros, que seja um juízo por si mesmo autoevidente. Mas eu, sinceramente, eu não acredito muito que juízos possam ser autoevidentes, pelo simples fato de que o juízo tem que ser pensado. Não é isso? E a única coisa que é autoevidente é a existência da realidade. Quando o Mário diz algo há, você pode pensar isso como uma proposição, não é isso? E como proposição ela pode até ser discutida, claro que você chega à prova dela, mas pode também ser compreendido, vamos dizer, como simples tradução da experiência da presença do ser. Esta é a única coisa autoevidente, a presença do ser. E a presença do ser não é uma afirmação. Quer dizer, quando você a transporta para o reino das afirmações, quando você a transmuta numa tese filosófica, você automaticamente criou um problema que você não pode resolver, porque essa tese filosófica pode ser sempre discutida. E pode ser discutida indefinidamente. Então, é por isso que eu prefiro, vamos dizer, definir a verdade como um domínio existencial no qual você está ou no qual você não está, ou do qual você se isola. E não como, vamos dizer, um juízo filosófico autoevidente. E você só vai procurar juízos filosóficos autoevidentes, né, se você acredita somente na veracidade dos juízos e não na presença do ser. Mas se você não acredita na presença do ser, então já, vamos dizer, já arrumou um problema, arrumou sarna para se coçar. A presença do ser é a condição absolutamente necessária para que exista a investigação filosófica. A presença do ser não tem que ser justificada pela investigação filosófica. Isso não faz o menor sentido. Isso aí é o que Wittgenstein chamaria um pseudo-problema. Quer dizer, é um erro de construção lógica, ou até um erro gramatical, um erro de categoria gramatical. Eu não creio, vamos dizer, que a demonstração da existência da realidade seja um problema filosófico. Você vê que Platão e Aristóteles nunca trataram disso. Não são idiotas para fazer uma coisa dessa, né? E se, nós temos que buscar um juízo apodíctico que seja o fundamento de tudo mais. Né? Eu digo, bom, um juízo apodíctico, meu filho, só pode ser fundamento de um discurso. Né? E o que você está querendo? Um discurso apodíctico ou o conhecimento da realidade? Um dia você vai ter que escolher. Você pode achar um juízo apodíctico, por exemplo, de ordem formal, e criar todo um sistema dedutivo em cima disso, o qual não diga absolutamente nada. Eu não acho que todos os problemas filosóficos sejam legítimos. Quer dizer, um problema, para ele adquirir estatuto de um problema filosófico digno de atenção, ele tem que se justificar. Né? Então, durante toda essa fase moderna, apareceram milhares de problemas filosóficos que são verdadeiramente ridículos, né? Que, vamos dizer, contribuem um pouco para a imagem popular do filósofo como um sujeito que tem a cabeça no mundo da lua. A história do filósofo que estava andando, meditando, caiu no poço. Né? Então, embora essa história seja antiga, eu acho que a filosofia moderna corresponde muito mais a essa imagem do que a filosofia antiga. Né? Um problema como a existência do mundo exterior, eu digo, para quem você vai colocar esse problema? É, para alguém que não existe? O simples fato do sujeito estar escrevendo, né, mostra que ele não leva a sério a pergunta. Porque você vai escrever o quê? Num livro que só existe na sua imaginação para ser lido por um autor, por um leitor que também só existe na sua imaginação? Então, quer dizer, o próprio fato de. Aí você entra no negócio do paradoxo do mentiroso, que é. O próprio fato de você dizer alguma coisa prova que o que você está dizendo é falso. Então, o número de problemas filosóficos desse tipo que apareceram na modernidade é enorme. O que mostra que a filosofia virou uma espécie de doença mental. Quer dizer, são problemas que Platão e Aristóteles jamais, ou Sócrates, jamais considerariam um problema filosófico real. São problemas que não têm suficiente dignidade, não são problemas, são pegadinhas lógicas. Né? Do tipo que os céticos gostavam de fazer, o negócio do pau que entra na água e parece quebrado. Eu digo, mas por que o pau na água deveria parecer igualzinho ao pau no ar? Por quê? Não é isso? Então, são perguntas que é só você invertê-las, elas se esvaziam automaticamente. E nesse sentido, vamos dizer, a crítica de Wittgenstein tem muita razão. Né? Quer dizer, o exame que ele faz das proposições filosóficas, ele mostra que elas não estão dizendo nada, ele tem razão. Mas ele não vai encontrar esse tipo de problema em Aristóteles ou Platão, nem nos escolásticos. Mas em Descartes, em Kant, em Hegel, vai encontrar milhares dessas coisas. Então, vamos dizer, o reconhecimento da presença do ser é o começo do problema filosófico. Quando Aristóteles diz que o conhecimento começa com o espanto, bom, tem que ter alguma coisa espantosa, tem que ter acontecido, você não vai se espantar com nada. Então, o acontecer, né, é o motivo da investigação filosófica. Isso me parece auto-evidente. Né? Eu começo a filosofar porque tem algo que eu não entendo. Né? Mas se esse algo não existe, então ele não é problema de maneira alguma. Né? Então, a simples. Vamos dizer, busca de uma proposição auto-evidente, que é um esquema que o Mário Ferreira aceita, quer dizer, ele quer construir um sistema dedutivo. Perfeito. Que seja, diz ele, a metalinguagem de todas as ciências. Né? Bom, eu acho que isso é perfeitamente possível, tá certo? De fazer, mas aonde você vai chegar com isso? Quer dizer, que problema concreto e efetivo você vai resolver com isso? Eu não acredito que que isso seja realmente tão importante assim. Eu vou fazer uma série de proposições que ninguém jamais poderá negar. Bom, um monte de gente fez isso, mas depois que o Kurt Gödel demonstrou que não existe sistema dedutivo perfeito, então, isso significa o seguinte, que o mundo do discurso humano, tá certo, jamais pode ter aquela veracidade apodíctica que a presença do ser tem. Nós não podemos reproduzi-la na esfera do discurso. O discurso humano não se destina a isso. O discurso humano não se destina a abranger a totalidade do real, a acolher dentro de uma malha de afirmações do qual ninguém possa escapar. O discurso humano visa apenas a preencher certos hiatos que aparecem no mundo da experiência. Quer dizer, é a parte que você não sabe por experiência, a parte que não é acessível à experiência, mas que é acessível à imaginação, à conjetura, ao raciocínio, etc, etc. Então ele visa complementar. Tá certo? Então, eu acho que a verdade não é uma coisa que esteja contida dentro do discurso. Né? A verdade é a posição efetiva, a posição real, né, de um indivíduo pensante dentro e perante a presença do ser. Né? A hora que ele aceita, olha, eu estou aqui num mundo, né, que eu não fiz, que não sei de onde surgiu, e eu estou fazendo perguntas sobre isto. Né? Então, eu acho que a verdade nunca pode estar no discurso, né, mas está na relação entre o falante e a presença do ser. Você tem que estabelecer uma relação verdadeira e eficaz com a presença do ser. Né, e, sobretudo, a verdade está, quer dizer, na sua adequação a este ser dentro e diante do qual você está. Ser tomado, vamos dizer, como totalidade. Para que um discurso, se fazer um discurso filosófico universalmente abrangente, né, seria necessário justamente que ele esgotasse, como diria Descartes, o coeficiente de realidade objetiva que tem que ter no mundo. Isso é impossível. Nesse então, o discurso filosófico perfeito, para mim, é uma contradição de termos. Ele não se destina a isso. Né? E por isso mesmo é que eu acho que a definição escolástica da verdade como, né, coincidência entre o pensamento e o ser, ela é verdadeira, mas ela não é suficiente. Né? Porque aí está supondo que existe verdade somente no juízo. Eu digo, não. A verdade está na relação efetiva entre a consciência e o ser. Portanto, não é só o conteúdo de uma proposição. Eu não acredito que existam proposições verdadeiras em si, porque, afinal de contas, o que é uma proposição? É algo que alguém disse. E esse algo tem que ser ouvido por outra pessoa, a qual vai entendê-la dessa ou daquela maneira. Quer dizer, a verdade só se efetiva, vamos dizer, num ato concreto da consciência. Então, é por isso que Aristóteles diz que a verdade está no juízo, mas juízo não é proposição. Né? A proposição é apenas a frase, a sentença. O juízo é o que você efetivamente percebe quando você ouve ou lê a proposição. Tá certo? Então, existe a verdade desta consciência no momento em que ela entende a proposição dentro do quadro geral da presença do ser. Senão, está fora da realidade. Então, quer dizer, a presença do ser, ela não é em si mesma uma questão filosófica. Ela é, como diria o Louis Lavelle, é o começo de todas as perguntas. Né? E na hora que você admite a presença do ser, como se estivesse no seu poder negá-la. Para você negá-la, é preciso que você já esteja nela faz tempo. Né? A não ser que você, antes de nascer, já começasse a negar. Tá certo? Então, vamos dizer, o reconhecimento da presença do ser é a condição necessária para a colocação de qualquer questão filosófica séria. Então, você vê que as questões que Sócrates coloca são mortalmente sérias. O que é a justiça? Existe a imortalidade? Então são questões referentes a aspectos do ser. Nunca vão colocar em dúvida a presença do ser. É questão da realidade, se existe a realidade, não é uma questão totalmente ignorada pelos gregos e ignorada com justa razão. Bom. Aqui. Tauan Monteiro pergunta: conhecimento por presença é um ponto de partida para a busca da verdade? Ou a busca da verdade consiste em sempre tomar consciência daquilo que já sabemos por presença? E se sim, como é possível saber algo sem estar consciente dele? Não seria antes uma questão de ampliar o foco da nossa atenção para a própria constituição da realidade? Bom, sem dúvida, o conhecimento por presença ele já está dado como pré-condição de qualquer outro conhecimento que você tenha. Tá certo? Porém, ele para nós não basta, quer dizer, é possível que você o transforme, vamos dizer, numa admissão consciente do conhecimento por presença. E é por isso que eu digo que o método central é a confissão, mas na medida que você vai confessando o que você já sabe, você vê que sabia mais coisas. Quer dizer, em parte também é o método socrático, quer dizer, quando ele faz perguntas, as pessoas vão admitindo e elas mesmas acabam descobrindo que elas já sabiam mais e mais e mais e mais e mais e mais, como no caso do escravo, que ele interroga e vê que o escravo, no fim, ele conhece os princípios da geometria. Não é isso? Então, é uma questão, vamos dizer, de você recordar aquilo que você já sabe. Claro que existem perguntas cuja resposta você não sabe, radicalmente você não sabe. Tá certo? Porém, a resposta dela só pode se encontrar dentro da reflexão que você faz sobre o conhecimento por presença. A reflexão não, ela não é, não pode ser uma força autônoma, uma coisa assim, puramente criativa, eu vou dizer que vai criar um sistema filosófico que vai abranger o mundo como numa rede, e fala, não, isso é tudo loucura. Quer dizer, a reflexão é sobre aquilo que você já conhece. E essa reflexão visa a tornar, vamos dizer, mais consciente esse conhecimento, mais diferenciado linguisticamente, de maneira que ele seja expressável de tal modo que outras pessoas possam reconhecê-lo no instante em que ouve, tá certo? E visa também a constituir, vamos dizer, um patrimônio que vai se acumulando ao longo do tempo. Patrimônio que não valeria nada se as pessoas não tivessem acesso às mesmas experiências fundamentais, tá certo? Que ali estão registradas de algum modo. Não é isso? Então, se você não tem, você próprio não tem o conhecimento por presença, não tem a presença do ser, não tem nada, bom, então como é que você vai entender o que nós estamos dizendo? Então, muitas dessas perguntas que surgiram na filosofia moderna são, de fato, são erros de comunicação verbal, de comunicação do sujeito com ele mesmo. Nós estamos acabando de ver como Descartes, às vezes, ele não sabe expressar o que ele está querendo dizer. Ele tenta, mas na hora que ele vai passar do fato para o discurso, então a mecânica interna do discurso, a força da dedução silogística o arrasta e ele acaba falando de outra coisa. Não é isso? Então, se ele se ativesse mais fielmente à reprodução da experiência, à narrativa da experiência, bom, as conclusões teriam sido outras. Por exemplo, aqui, esse que ele coloca sobre a coeficiente de realidade objetiva que tem dentro do ser, ele não percebe que ali ele já matou a questão. Ele poderia ter dado um salto de muitos séculos aí. Mas ele estava interessado em provar a soberania do eu. Então, o eu pensante tem uma comunicação direta com Deus. E essa comunicação direta garante a realidade do mundo. Eu digo, ué, mas por que Deus fez isso comigo apenas? Né? Por que não fez com todo mundo? E se ele fez com todo mundo, então eu sou obrigado a reconhecer automaticamente a presença de outros agentes pensantes e conscientes iguais a mim. Então está matado o problema. Está entendendo? Então, e outra coisa, ele não está falando de uma comunicação entre Deus e a alma humana. Está falando da comunicação entre Deus e o eu pensante. E o eu pensante que se torna, então, de certo modo, uma dimensão superior à própria alma. Né? E, ora, entre o eu pensante e Deus, só existe a relação, quer dizer, da consequência à sua premissa. Quer dizer, Deus é uma, a existência de Deus é uma premissa do eu pensante, tal como entende Descartes. Eu digo, bom, mas essa é uma relação puramente lógica. Não é isso? E não existencial. Então, o que ele está fazendo é o conceito do eu subentende o conceito de Deus. Fala muito bem, mas o conceito de Deus não pode ter colocado nenhuma ideia na sua cabeça. Está entendendo? Então, essa, vamos dizer, essa ambiguidade entre o raciocínio puramente formal e a narrativa factual, isso aí é a marca característica das meditações de René Descartes. E é por isso, vamos dizer, essa é a grande diferença entre o cogito cartesiano e o cogito agostiniano. O cogito agostiniano é um reconhecimento de uma realidade. Né? Não é uma dedução que ele está fazendo. Quando ele diz, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou, então eu estou dizendo que a minha própria existência contém aspectos que transcendem a minha, o meu círculo de consciência no momento. E eu sei que eu existo precisamente porque eu estou aberto a esta infinidade de conhecimentos a meu próprio respeito que não me são pensáveis no momento. Então isso garante a minha consistência de ser real, você está entendendo? É o que eu não posso pensar, mas que eu tenho que admitir, é exatamente isso que é a garantia do real. Agora Descartes faz o contrário. O que ele não pode pensar, ele nega. Entendeu? Quando, então, quer dizer, ele, literalmente ele serra o galho onde está sentado. Isso não aconteceria se não tivesse existido nesta época. Quer dizer, todo o caminho para isso não tivesse sido preparado por todo um culto do eu que apareceu na época. E o culto do eu era a ideia, assim, ah, eu posso ser o que eu quiser, eu faço, eu aconteço, eu mando. Né? Que hoje nós sabemos que é tudo uma ilusão. Porque se tem um cara que manda, bom, então deve ter alguém que obedece. E esse alguém que obedece, o que, que é? É um eu também? É o eu pensante, autônomo, autocriador também? Né? Se ele é, então o fato de você tomar as decisões por ele é uma invasão de privacidade, no mínimo. Quer dizer, esse culto, o culto do eu é automaticamente paradoxal. Eles falam o culto do homem. Eu digo, não, o culto de alguns homens. Né? É o culto de alguns homens e o rebaixamento dos outros, por definição. Eles falam, ah, o grande líder que manda em todo mundo. Eu digo, mas ele é o eu dele, não o meu. Não é isso? E qual é o problema? É que consideram, vamos dizer, o eu de um indivíduo como se ele representasse automaticamente toda a humanidade. Então, quer dizer que a ascensão do chefe, do líder, né, é como se fosse a ascensão de todo mundo. Mas isso é evidentemente uma ilusão. Quer dizer, as consequências últimas disso, você vai ver, sobretudo quando aparece o fenômeno fascista. É o culto do eu, do líder, é o Führer, né, é o Duce. Né? Então, as pessoas que o apoiam sentem que elas estão também subindo junto com ele, mas é só imaginação. Na verdade, quem subiu foi ele. Você foi para baixo. Então, o eu humano também tem essa característica de que ele é um eu dialogal. Está certo? Ele não. Ele tem uma existência própria, está certo? Porém, essa existência só aparece, só se desenvolve no confronto com outros eus. Se não houvesse nenhum eu consciente para, com quem eu conversar, para quem iria eu escrever o livro? Tá certo? Então, no mesmo momento em que ele está querendo colocar uma relação direta entre ele e Deus, ele está afirmando que tem a mediação das outras pessoas. Porque só existisse ele e Deus, ele vai escrever esse livro para Deus? Mas Deus já sabe tudo isso. Se ele fosse fazer seriamente, bom, vou escrever esse livro para Deus, como Santo Agostinho. Então o livro teria que ter uma estrutura totalmente diferente. Como tem as Confissões de Santo Agostinho, onde, à medida que ele vai falando coisas para Deus, Deus revela outras coisas para ele que ele também não sabia. Então ele não é, de certo modo, o senhor da sua obra, está entendendo? Como Descartes, Descartes domina o esquema dedutivo que ele está criando. Então, isso aí reflete mesmo aquele negócio do Henri Bergson, da alma fechada e alma aberta. A alma aberta, então, ela sabe que o discurso dela, vamos dizer, é apenas um acontecimentozinho dentro da presença do ser. E que não vai se sobrepor à presença do ser como uma malha conceitual que embrulhe tudo. Rodrigo pergunta: quando leio as meditações de Descartes, encontro as bases da crítica da razão pura de Kant embutidas lá, principalmente a questão dos juízos sintéticos a priori e a noção de coisa em si. De fato, então, a única diferença substancial de Kant no que concerne a ontologia e teoria do conhecimento é a solução dada por ele às categorias a priori do sujeito transcendental. Sim, ele está partindo de um problema cartesiano, evidentemente. Aqui ele vai tratar de uma outra maneira, com uma outra estratégia. Tá certo? Mas eu acho que as conclusões finais do Kant, por exemplo, nós não conhecemos a coisa em si, tudo que nós conhecemos é os aspectos fenomênicos que chegam até nós, e portanto isso reflete a nossa estrutura cognitiva e não a estrutura do mundo real necessariamente. Né? Eu também acho que tudo isso é uma maneira falsa de colocar o problema, desde o início. E uma das raízes dessa falsidade é a própria constituição da profissão de filósofo, de certa maneira, onde o indivíduo fala, vamos dizer, um papel social que não tem que dar conta da realidade da sua posição existencial no mundo. Então, por exemplo, eu posso escrever um livro para outras pessoas, né, sem ter que levar em conta que essas pessoas existem. Então, bom, eu não conheço a coisa em si, mas eu pretendo que você conheça o meu pensamento em si, e não apenas como forma fenomênica. Se for levar o Kant absolutamente a sério, bom, nós não temos acesso ao pensamento de Kant, nós temos acesso a um objeto material chamado livro do Kant, Crítica Razão Pura, Crítica Razão Prática, que está impresso num papel, numa determinada língua que precisa ser decifrada para você chegar lá. Então, você tem várias camadas de aparência fenomênica, né? E quando você chega ao pensamento de Kant, jamais. Se eu não posso ver um elefante em si, como é que eu posso conhecer o pensamento de Kant em si, que é muito mais evanescente? Então, o próprio fato de Kant escrever o livro já contradiz, pelo menos, a importância do problema que ele está colocando. Né? Então, porque, olha, filosofia, meu filho, é assim, é da Renascença para trás. Principalmente de Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles ainda são os donos do pedaço. Os escolásticos apenas acrescentaram um outro elemento técnico ali, só. Então, e na filosofia moderna, a coisa vai ficando cada vez menos séria, até que o pensamento se dissolve em fantasia, em ideologia, tá certo? Em reforma do mundo, etc., etc. A gente olhando tudo isso, tem que dizer que nem o Pirandello, né? Mas não é uma coisa séria. Quer dizer, eles não estão falando isso porque eles acreditam nisso. É apenas um jogo que eles desempenham, que eles jogam no exercício de certas funções sociais que garantem para eles o dinheiro da universidade todo mês. Então, eles não precisam acreditar no que ele está falando. Aliás, a própria noção de acreditar, né, desaparece. Você vê aqui, quando o suprassumo disso chega. Quando aparecem as grandes ideologias modernas, né? Eu estava lendo agora mesmo o livro do Alain Besançon, As Origens Intelectuais do Leninismo, em que eles citam um trecho do Solzhenitsyn, em que fala, vamos dizer, da fórmula do materialismo dialético, da doutrina oficial da União Soviética. Né? E ele diz: olha, essa ideologia funciona porque ninguém acredita nela. Ninguém leva aquilo a sério. Então, aquela é um instrumento de você aprisionar o outro dentro de uma certa grade de exigências que você mesmo não precisa cumprir. Então, aí chega a farsa total. O curioso é o seguinte, quando você outra observação finíssima do Besançon, que isso eu confirmo por experiência própria. Quando você lê os manuais de marxismo-leninismo, né, como feito da Academia de Ciências, né, do Bukharin, etc., etc., eles dizem, não, isso aqui é uma apresentação popular do marxismo-leninismo. Eu digo, bom, para apresentação popular. Agora, cadê a apresentação erudita? Ela não existe. Ela é igual. Quer dizer, você só tem aquela versão esquemática boboca, né, que justifica o fato de ser boboca por ser popular, né? Agora, cadê o andar superior? Você não tem, né? Não tem uma única apresentação do marxismo-leninismo que seja superior ou mais elegante. Por exemplo, você tem o manual de marxismo-leninismo do Otto Kuzinen, né? Um negócio de 700 páginas, né? Então, bom, aquilo ali é o manual popular. Então, cadê outra versão mais elegante? Não há. Então, quer dizer, a próprio modo de apresentação da ideologia já é uma farsa. Você apresenta uma versão popular, né? Se você fizer qualquer crítica, você vai dizer, não, é só porque é uma versão simplificada. Tá bem, então me dá a versão sofisticada que responda a isso. Ela não existe. Então, é o. Como é assim? É a definição que ele dá da ideologia. É a crença não crida. Mas foi isso que nós chegamos começando com esta palhaçada aqui, você está entendendo? Claro que você não vai responsabilizar Descartes tudo o que aconteceu depois, mas foi criando uma tradição de fingimento, né? É um pensamento impostado, quer dizer, que ele não é a sua voz verdadeira, é uma voz elevada a um outro plano, tá certo? Para, né, alcançar a plateia. Né? Mas, por exemplo, mas as emoções que o ator transmite no palco, né, para a plateia, são emoções que ele não precisa sentir, nas quais ele não precisa acreditar. Aliás, se ele acreditar, ele fica completamente louco. Porque o sujeito está representando que ele é Otelo, então a mulher dele trai ele, chega em casa e mata a mulher, porra. Ele não vai fazer isso. Então, é uma crença momentânea, só serve para os fins da representação, né, os fins da encenação. E muito do que os filósofos dizem desde então só serve para você dizer na cátedra. Não para você acreditar realmente. Então é o tal negócio de, olha, isso que você está dizendo, nem mesmo você acredita e nem mesmo você leva a sério, mas você quer que eu leve a sério. Então é exatamente como o materialismo dialético. O autor do livro Materialismo Dialético não precisa acreditar nada aqui, mas você é obrigado a acreditar. Então é claro que tudo isso vira uma palhaçada infernal, uma farsa medonha, né? E essa farsa, como ela se universaliza, e não é só no marxismo-leninismo, você veja o negócio das teorias nazistas também. Né? O Hitler confessou para o Hermann Rauschning, olha, eu não acredito em nada, é história de raça. Né? Mas nós temos que usar isso aí. Quando você vai ver, fala, o que que o Hitler tinha contra os judeus? Né? Bom, Hitler não era um biólogo, né? Não era o estudioso do fenômeno de raça, nada, nada, nada. O que ele tinha contra os judeus, o que ele alegava contra os judeus, era exatamente o que Marx alegava. Né? E os judeus são o espírito do capitalismo. Ou seja, o argumento de Hitler, o verdadeiro argumento de Hitler contra os judeus, era um argumento ideológico de classe, por assim dizer. Não um argumento racial. Então ele estava agindo como um bolchevista, um materialista dialético, né? Tá certo? E por isso mesmo ele estava contra os judeus. Só, bom, mas a gente dizer isso só não é suficiente para convencer. Então nós temos que inventar um outro negócio. Nós vamos aqui medir a cabeça do judeu, mostrar, fazer uma série de argumentos antropológicos, uma palhaçada pseudocientífica toda para justificar que nós queremos matar os caras e tomar o dinheiro deles. Pô. Que era exatamente o que os bolcheviques faziam, igualzinho. Então o que que é isso aí? É uma palhaçada. É a ideologia, a crença não crida. Eu não acredito naquilo, mas eu torno obrigatório para você. Isso aí aparece o tempo todo na vida moderna. Quando você vê o cara, o desarmamentista que foi pego vendendo arma para o traficante, né? Eu digo, o que que é? Você não pode chamar isso de hipocrisia, né? Porque todos são assim, né? Quer dizer, por que que você quer proibir as pessoas honestas de ter armas ao mesmo tempo quando você não faz nada para tomar as armas dos bandidos? Você pode achar que a pessoa acredita realmente no desarmamento. Você fala, não, eu não acredito, mas é que você acredita. Então é como um hipnotizador que vai te convencer de alguma coisa que ele também sabe que é falso. Diz, olha, agora você tem 5 anos de idade, você está lá levando a bronca da mamãe, e você começa a chorar, pô, porque sua mamãe está dando a bronca em você. Mas o hipnotizador não acredita naquilo. Então, esses processos, vamos dizer, eles se tornaram, depois que veio a sociedade moderna, com meios de comunicação de massa e tal, tudo isso se tornou imensamente fácil. Por exemplo, você não pode conceber fenômenos, né, como Stalin, ou Hitler, ou Mussolini, sem o rádio. Quer dizer, no tempo em que você dependia da viva voz para você transmitir a sua imagem, bom, você não podia criar um movimento ideológico de massas. Então daí veio o rádio e teve um efeito multiplicador. Então o rádio permite que chegue a você a voz de um cara que você não está vendo. Então você cria a imagem dele apenas a partir da voz. Voz que foi treinada, etc., para dar uma certa impressão. Então, tudo isso aí implica o quê? A supressão da pessoa real e a sua substituição por uma imagem pública criada, ou criada pelo próprio sujeito, quer dizer, como autor de livros, por exemplo, ou criada por técnicos, como o caso de Stalin, de Hitler, de qualquer líder moderno. Então, quer dizer, qual é a função da filosofia essa hora? A criar um sistema dedutivo? Fala, não. É simplesmente despertar as pessoas para elas voltarem à realidade existencial. Como fazia Sócrates. Né? Mostrar que as pessoas estão falando o que elas não sabem, o que elas dizem não confere com o que elas vivem e com o que elas realmente acreditam. Então você tem que devolver as pessoas ao seu centro, por assim dizer. E esta é a função da filosofia, não construir sistemas. Nem mesmo, como diz o Mário, criar a metalinguagem de todas as ciências. Você pode ter a metalinguagem de todas as ciências e todo mundo continuar tão louco quanto estava antes. Então, vamos dizer, aquela função, por assim dizer, curativa da filosofia, tal como Sócrates a praticava, isso é que é o essencial. O resto são instrumentos que você criou para isso, inclusive a lógica é um instrumento criado para isso. A lógica dialética, inclusive a dialética marxista, eu não acho que ela seja uma coisa desprovida de valor, ao contrário. Aprendi muita coisa com ela e acho muito útil, se aplicado com a devida sinceridade e seriedade, coisa que o doutrinário marxista não pode fazer. Ele tem que começar, porque se você tem um doutrinário marxista, você tem que começar por negar a sua própria posição de classe. Você é o burguês que fala em nome do proletário, né? E diz que foi o proletário, sem você jamais ter visto um proletário, o proletário que infundiu aquela ideia na sua cabeça. Então, é tudo farsa, é tudo palhaçada. Então, é isso que eu digo, está na hora de acabar com isto. Né? E quando você escava a história das origens do pensamento moderno, você vê que o número de mentiras, de lendas, de mitos, de fabricações, ali é fantástico. Então, quer dizer, nós estamos vivendo embaixo de 4 séculos, tá certo? De loucura organizada, por assim dizer. E que vira neurose, porque a mentira é esquecida e você continua acreditando. A biografia de Newton é um exemplo, o caso Galileu é outro, Descartes é outro. Entendeu? Então, isso aqui eu acho que é um trabalho para muitas gerações, entendeu? Então, vamos parar de construir sistemas filosóficos e vamos simplesmente contar a nossa história, como ela realmente aconteceu. Você vê, é por isso que alguns filósofos modernos, como Erich Wiggelin, por exemplo, ele começa por colocar questões filosóficas, mas depois ele acaba tendo que buscar a verdade na narrativa histórica. Você não pode colocar as questões abstratamente se você não sabe de onde você veio e por que está colocando aquela questão. Eu agora estou lendo o Ernest Nolte, o historiador alemão. Né? Ele começou, ele não tinha formação de historiador, ele tinha formação de filósofo, estudou com Heidegger. E daí começou a colocar certos problemas e acabou escrevendo só livro de história, porque ele queria entender, bom, de onde nós viemos, como é que nós chegamos nessa porcaria aqui. Entendeu? Então ele escreveu 10 livros de história do fascismo, né? É compreensível, o seu alemão quer entender de onde que ele saiu, ele aproveita e conta a história do nazifascismo, sem dúvida. Então, bom, eu acho que hoje não dá para responder mais nada. Tem algumas perguntas interessantes aqui, mas que escapam desse, do assunto desta aula e que, portanto, podem ficar para a próxima. Então, tem algum aviso? Acho que não, né? Então, até semana que vem. Muito obrigado.